Saulo Salvador, Azul 4082, bom dia. Azul, bom dia. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Esperante da Juliette Alfa, 4082. Então, 02. Prossiga para a torre. É autorizado. Tá pronto para a decolagem? Ok, acione reporte para a decolagem, 02. Entendi, uma ocorrência aqui próxima à cabeceira 17, é isso? Centro Norte? Ok, ciente. November Yankee Mike, decolado aos 39, chame o controle, 1208. 1208, November Yankee Mike. Top 4. Faz o tráfego da companhia, tá aí, 4-0-2. Mantenha-se em condições visuais, corredor Xé, porte passando para o lado da barra. Condições visuais, corredor Xé, porte passando para o lado da barra, não vou medir que mais. Polo 02. Polo 02, Bravo Whisky estabilizou, ele é pista 10. Whisky Bravo Whisky, completa aproximação, torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. Web 6740, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS, reporte estabilizado. Pista 12, 2000, reporte estabilizado, X-Ray 10, 6740. Ok, então o plano modificado aí aos 13h40, prossiga com a base pela direita e... Reporte tirando base para o 17, informa aqui no através norte do campo, próxima cabeceira, helicóptero da polícia, ok? Prossiga aí com a base pela direita e informe quando visual com esse helicóptero. Whisky, Bravo Whisky. Whisky, Bravo Whisky, ciente, tá? O plano está cancelado, está com o vão da esquerda. Agora para fazer uma base pela direita, a pista 17 vai reportar o helicóptero. E a parte 20, eu estou com a esquerda, controlado 895, para treinar no site de direita. 4204 após o banho, autorizado, prosseguiu o post. Quem é que o uniforme apresentou o plano aqui em Salvador? Fiz a pouso aqui na vertical da pista, na cabeceira 17. Não entendi, confirme o guardião? Vai realizar pouso aqui na pista da Estrada do Coco. Ah, na Estrada do Coco o pouso aí, né? É a firma, na Estrada do Coco. Romeu, Índia November Alpha, frequência livre. Whisky Bravo Whisky, está visual com o helicóptero aí na próxima cabeceira 17, confirme. Visual, Whisky Bravo Whisky. Guardião está visual com aeronave com a base pela direita da 17. Não estou visual não, mas eu vou para pouso e reportarei nova decolagem aqui, próxima cabeceira. Entendi então que esse sobrevoo aí não vai interferir na final da 17 agora, não é isso? Ok, sem interferência da 17. Whisky Bravo, Whisky livre pouso no 7, vento 080 graus, 10 nós. 7 livre pouso 17, baixo de travou, tá visual com o helicóptero, Whisky Bravo, Whisky. 397, alinhar e decolar da 10, vento 090 graus, 1 nós. No 3, o Web, tá muito cedo, ainda não chegou. Seu plano aguarda coordenação em cópia. No 777, cópia. Pronto. Autorizado, Porto Seguro, nível 3-4, abre 50, decola no 0, pela direita, saída da EL. Leda, pós-direto, controle 120 decimal 8, transponder 5154, aguardo para cotejar o gol no 777. Torre Salvador, deu RLS 740, INS da 10, embaixo travado, visual. O jet 6740, continua a aproximação, informarei pista livre, QNH 10 no 4. Aguardaremos, senhorita. Whisky Bravo Whisky no solo, os 44, 30 backtrack, reposta liberando a pista no 7. No 777, correto, reposta pronto no 5. Whisky Yankee uniforme, cópia. Yankee uniforme, autorizado Guarulhos, 400. Up, Zulu 10, bridge up, Zulu no meio, quase conforme a rota do plano. Decola da 17, direita, da Eulen da bridge, a saída. Controle, 1208. Transponder 5146. 1900 graus, 129. Depois 10, web 6740. Cotejo, transponda novamente. 397, decolado 245, controle agora em 120 decimal 8. 1208, 397, obrigado. 4 azul, 4207, 91, 4909, táxi via Índia, o ajuste em Salvador, 614, 1895, quanto era mangou. Guardião 07, prosseguir. 4082, pode prosseguir? Acima, até o ONU. Até o ONU, 4082. Na saída da EL, subir manter nível de voo 360. Saída da EL, 360, Guardião 397. November Yankee Max, esse, não atrás com informar, frequência livre. Do 4207, ali mantém, cabeceira 10. Abjet 6740, no solo 47, libere direito, solo 121 decimal 9. 219, libera. Copiada, ajuste 1014, chame torre 1895 para o táxi, bom voo. Só 7740, Puta, 740, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamando Juliette. Para ingresso. Volta, confirma. Livre azul 4207, vento 120 graus, 109. C14, POB? Afirmo. Ciente, táxi via Pátio Índia, ajuste em sábado 2014, 1895.0. 104, autorizado o táxi, Pátio Índia. Quanto espera, boa noite, boa noite. O 6740, vai dar passagem para o tráfego da TAM, após o mesmo prossegue portão 10. O carro cede passagem para acesso e aposta para 10, 6740. Web 5728, cópia. Prossiga. Autorizado, Recife 350, via Turística 58. Decola 10, para a esquerda, saída para o Caracaju. Controle 120, decimal 8, torre 1895, transponder 5175. Cruzado Recife 350, Turística 58, decolada 10, curva esquerda, saída pouco, controle São Caju. 208, controle 19, 395, ator, 175, ator. Delegaria 120, decimal 8. 208, bom dia. Bravo, Kilo ISC, qual o setor do voo? 4207, contato radar, saída da El, tudo em mantém nível de voo 300. 300, autoriza a proa de Dael. Tem um perfil da saída, azul 4207. A gente vai bater. A intenção de voar Dael é para economia de combustível, um voo mais verde possível. O azul 4207 Vando Dael, haveria algum conflito de tráfego para essa impossibilidade de proa? Mantenha o perfil de saída, copiou 07. Copiado. Pisando na Viana, ele mantém, que é ser 10. Prossegue a terceira para o TGL, decola 17, direita, Xé, controle 1208. Transponder 0126. Correto, 0126, 2 a borda. Luiz, quem é que me fala? Aqui da colagem, ajuste 1014. Acionamento autorizado, é pós-táxi. Livre, reporta táxi, bravo com isso. Tá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 4. Mantenha a posição, 3191.

contato radar, saída da El, sobre mantendo em vez de voo 400. Radar El, acendendo por 400, isso que é. Romeu Golfo, autorizado a final ILS, é que foi reposto estabilizado. Autorizado a final, reposto estabilizado, Romeu Romeu Golfo. Thiago também, por favor. Bravo, que o lixo chama na lógica para ingresso na 7. 191, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem 3, 1-0. Tranquilo, Delta, mantenha a posição. Delta Lima mantém pistão na 0. Vitor Mike, até que proceda. Vitor-Mike Quebec, mantém os controles do ar dos corredores, reposta através de Paris. Azul 4207, no centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 13325, bom dia. Vitor Kilo Delta, livre decolagem da 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Controle, o TAN-3191. TAN-3191, no contato radar feira da El, sub e mantém a nível de voo 380. Subindo 380 na Dael 3191. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo decolou de terra e a cruz, vai com cruz de Vera Cruz. Mantendo o centro pede, a bordo, o código local é o 0165. Que horas está autorizado o sobrevoo do Oscar Bravo na região do aeroclube? Bravo. Nível 310. Cliente, agora acordamos. Sem cópia, Carcará 02. Fazendo o Vitor Kilo Delta, decolado 59, controle agora 120.8. 1208 vai chamar, Delta. Obrigado, bom dia. Salvador, Xenã 6213, bom dia. Xenã 6213, bom dia, prossiga. Como é que tá indo pra cota? Solo, 1209. Controle, bom dia. Vitor, que o Delta decola, sai da Conde, na sua escuta. Guarda. Negativo, ou cancela e prossegue 1-7 ou pouso na 10, confirme. Ativo, companheiro. Apostila, cancela, circula para 1-7. Ok, então cancelado agora os 1400, base pela direita, chame na final. Afirmativo, meu amigo, chame na final 1-7 o negócio. Canal 02, cópia. 1251, alterna 133-25. 1251, 133-25, 125, 125, conforme que o Vitor Kilo Delta te chamará. Legal. Controle, Vitor Kilo Delta. Abatango, Vitor Kilo Delta, contato radar, sai da Conde, sub mantém nível de voo 1-10. Delta. Cópia. Prossigo, 6213. 6213, autorizado Galeão, nível 360, Perzulu 10, Smart, faz conforme a rota do plano. 10 decola, direita, saída da Eule, da Bridge. Controle, 120.80, transponder 5170. Autorizado Galeão, nível 360, Perzulu 10, Smart, saída da Eule, da Bridge, curva da direita. Controle 1208 e o transponder 5170, o Xenã 6213. 6213, correto, faço pronto. Sim. Whisky decolada 02, controle agora em 120.8. Pecado na 17, o Romeu Romeu Gomes. Golf de pouso, pista na 7, vento 090 graus, 10 nós. Manda vento? 090 graus, 10 nós. Bravo que Luiz, que transponde 0126. Visita mais que a Beck vai direto com rotatória? Tango, Vitor, Mike, Quebec. Autoriza o Vadian com rotatória. Vitor, Mike, Quebec, autorizado, repórter visual com campo. Repórter visual com campo, com rotatória. Sim. Tenente, eu já estou na frequência livre, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Alasca Bravo, confirme a altitude. Está batendo 500 pés aqui, tá? Na região do aeroporto. Tenente, recebo no radar 700 pés. Ajuste em sua roda, é 10014. Bravo que Luiz, que atende um helicóptero a 500 pés, próximo ao aeroclube. Bravo que Luiz, que sente, aguarde. Três 1291, chame Recife na frequência 1251, alterna 1325. 1291, 1325, obrigado, senhorita. 1251. Controle a Guardião 06. Guardião 06, prossiga. O 06 está abandonando através do pedágio, prossegue para Salvador, 510. Gente, reporte visual com campo, Guardião 06, qual a altitude? 10 e visual com capo. Gente, chame torre, 1895. 06. Agora com alvo 7, muito mais também. Torre, Guardião 06. Guardião 06, prossiga para a torre. O 06 tá, tem qual é o pátio do Graé, está batendo 510, próxima rotatória. Instalador Bardia. Gente, após um travês. Gente, após um travês norte da torre, Guardião 06. Ah. Já chega na bomba e disponível de voo 050. Afirmo, Condor 20. Gente, Condor 20. Gente, fixa 28, pushback acionamento, posição 4. Webjet 5728, posição 4, busca estacionamento. Prezado, reportar aqui, Web. Livre vai reportar, o 28. Aguarde ao próximo para pushback no setor. A gente para aproximar para o Garanço. Mulher. Jean Zermay, fomos trazer na final da 97. Você vai prosseguir como número 2, a retaguarda do mesmo, ok? 706. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Gente, autorizado, Romeu Oscar Bravo, repórter livrando a CTR.